E para mim, enquanto homem da vida pública, é sempre uma honra aceder aos convites que a rádio me formula. Posso-vos dizer com toda a franqueza e com tudo que me vai no coração, nós homens às vezes também falamos de coração, que a rádio Boa Nova é uma parceira da Ancose que jamais pode separar. Podem dizer que rádios locais são as rádios do Pimba. Não são. As rádios locais transmitem o que dizia um bocado o Sr. Presidente, a tal flor que se deu em Oliveira do Hospital, e fazem de uma forma tão sublime, de uma forma tão profissional, que eu não diria que será uma rádio amadora, mas sim uma rádio profissional. Tenho bem presente os programas da Rádio Boa Nova, aliás, eu não faço nenhuma viagem onde os meus rádios e os meus carros não estejam sintonizados na Rádio Boa Nova, porque é convosco que eu muito aprendo, porque é convosco que se espalha pela região muita cultura, pese embora seja uma rádio local. A Rádio Boa Nova pode continuar a contar com a Ancose. Quantas vezes em off eu já disse ao Zé Conde e à Natália quanto daria para ter uma rádio, uma Boa Nova, no meu concelho. No concelho que me viu crescer. Porque é com rádios como a vossa que a cultura cresce, que as pessoas se conhecem e que as pessoas se realizam quando vos ouvem. Por isso, Sr. Presidente, continuem, Zé, continuem, Natália, continuem, Doutor, continuem. Porque é com muito carinho, que eu reconheço o trabalho às vezes árduo e às vezes tão mal aceito por aqueles que estão em Lisboa e que não o reconhecem. Muito obrigado.